Aleluia. Você pode estar abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É um texto que fala já de algumas pessoas que começaram a ver Jesus após ele ter ressuscitado. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Diz assim. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Podemos sentar, irmãos. Versículo 34. Eles estavam reunidos e eles diziam: o Senhor ressuscitou. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí, por favor. Diga para o irmão do seu lado: ele ressuscitou. Ele vive. Ele te ama. Ele tem um plano para a tua vida. Amém? Ele ressuscitou, ele está vivo. E nós lemos no capítulo 24, nós lemos no versículo 17, que Jesus, ao se aproximar deles, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Não são muitos os textos, e aliás, esse é um texto particular, um texto que tem as suas particularidades. Jesus se encontrou lá com Maria Madalena, depois esteve com os discípulos, foi visto por mais de 500 pessoas. Muitos viram a Jesus, mas esse é um texto que tem suas particularidades. Dois homens caminhando, dois homens conversando, talvez um pouco sobre as suas desilusões, sobre o que seria do seu futuro. Eles estão caminhando, e uma das coisas pelo qual Jesus ressuscitou é para nos ajudar, não somente nas nossas lutas contra problemas materiais, não somente nas nossas lutas contra problemas físicos, contra enfermidades, mas Jesus vive, Jesus ressuscitou também, porque Ele se ocupa com as nossas preocupações. Amém? Está aí um exemplo. Não são tantos os textos após Jesus haver ressuscitado, e aqui está um, e que Jesus não se aproximou desses dois para fazer mais um milagre dos tantos que Ele já fez. Não se aproximou deles porque estavam doentes, não se aproximou deles porque estavam enfermos. Jesus se aproximou deles porque a Bíblia diz que eles estavam preocupados. Pode ser que você tenha vivido ou esteja vivendo momentos de preocupação. Momentos que você está correndo risco. Momentos que você não sabe como vai terminar esse dia, como será o dia de amanhã. Pois Jesus se ocupa com os nossos problemas. Jesus quer trazer solução àquilo que nos preocupa. Jesus se aproxima de dois homens e a sua pergunta é: o que vos preocupa? O que tem te preocupado? O que tem te ocupado? Talvez o que tem te tirado o sono, o que tem te incomodado, o que tem te fazido dormir mais tarde, você quer dormir, está até preocupado, está ocupado, no outro dia tem hora para acordar, mas o sono não vem, e uma situação, uma circunstância tem te incomodado, está na tua mente, te ocupa uma preocupação, e Jesus caminha com esses dois homens e pergunta para eles: o que te preocupa? O que incomoda vocês? Mas, no final desse mesmo versículo 17, você vai olhar ali, e eles pararam entristecidos. A preocupação não só agitava, não só incomodava, não só tomava o seu tempo, não só ocupava a sua mente, como também sobre eles trazia tristeza. Estavam tristes, estavam entristecidos. Jesus, é claro, sabia ir ao ponto central do seu problema, da sua preocupação. Jesus sabia a raiz da sua tristeza. Jesus sabe a raiz da minha e da sua tristeza, da minha e da sua dificuldade. Mas Ele também quer nos levar a conhecer aquilo que nos preocupa. Amém? Jesus poderia ir direto ao assunto, mas Jesus se aproxima, Jesus está conversando com eles, para que eles se deem conta. Estão conversando sobre muitas coisas, provavelmente sobre os últimos acontecimentos, a morte de Jesus, é um domingo, eles estão falando sobre isso, mas Jesus quer também ajudá-los a ordenar seus pensamentos. Sabe que quando a gente conversa com alguém que já está num certo nível de depressão, você pergunta qual foi a origem, o que te incomodou, o que te perturbou. E normalmente as pessoas dizem: olha, eu já não sei mais. São tantas coisas, eu poderia falar de 20 coisas, mas eu não sei onde começou. Eu não sei qual o fato primeiro que começou a me incomodar, que começou a me preocupar. E eu talvez comecei a me envolver com aquilo. E agora estou nesse estado. Fica naquele estado de depressão, naquele estado de tristeza. E Jesus está ajudando a esses dois homens a colocar os seus pensamentos em ordem. E Jesus diz, nota que eles estão tristes e pergunta: o que vos preocupa? Quando nós lemos esse texto, eles estão ali falando muitas coisas. Provavelmente o versículo 21 nos dá uma luz daquilo que preocupava a eles. Versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Ora, para quem eles estão dizendo isso? Para o próprio Senhor Jesus, aquele que de fato veio para redimir, aquele que de fato veio para consertar, aquele que de fato veio para restaurar. Uma coisa, eles sabiam que enquanto Jesus vivia, diz ali, versículo 19, que era varão profeta, ou seja, um homem de Deus, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles sabiam disso, que era poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e diante do povo. Isso eles sabiam. Mas eles pensavam que Jesus não podia fazer mais nada por eles. Versículo 21, nós esperávamos. E como esse verbo está no passado, eles próprios estão dizendo, nós esperávamos. Mas quem diz nós esperávamos, é porque já não espera mais. É porque já desistiu. É porque já não tem mais esperança de uma mudança, de uma redenção, de uma remissão. Eles estão ali, versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles falaram, já passou 3 dias, ele morreu. E enquanto ele estava aqui, poderoso em obra, poderoso em palavra, ressuscitou mortos, reviveu mortos, curou enfermos, curou, restaurou vista a cegos. Onde havia uma família com problema, alguém lá nervoso, alterado, tenso, violento, endemoniado, ele foi lá e libertou tal pessoa da família, e a sua família, o seu lar e a sua casa mudaram. E eles sabiam que Jesus havia feito isso, fez paralíticos andar, fez tantos milagres, coisas tremendas, coisas no corpo, curas no corpo, cura nas emoções, curas espirituais. Jesus fez tantas coisas, mas eles estão ali como quem já não espera mais. Não tem mais esperança para a sua nação, não tem mais esperança para o seu povo, não tem mais esperança para a sua família, não tem mais esperança para a economia, não tem mais esperança para a questão profissional, não tem mais esperança para a educação dos seus filhos. Ele diz, ele esperava que houvesse uma mudança para a sua nação, uma mudança para o seu país. Eles disseram, nós esperávamos, então eles não esperam mais. Então agora eles estão pensando que estão desabafando com alguém que não pode fazer nada. Mas eles estão falando com aquele que é poderoso, amém? Pergunta para o irmão do seu lado, você tem falado com aquele que é poderoso? Você tem falado com aquele que é poderoso para restaurar a tua esperança? Você perdeu a esperança sobre algo, sobre alguma coisa, não espera mais, não aguarda mais. Ele é poderoso para restaurar a sua esperança. Eles estão falando com a pessoa certa. Eles estão falando com o Messias, eles estão falando com o enviado de Deus. E interessante que no versículo 16 diz... Os seus olhos, porém, estavam como quem impedidos de reconhecer. Mas, veja bem que isso não é só uma questão como se isso fosse algo que Deus mandou, que eles ficassem com seus olhos impedidos de ver. Porque logo mais, Jesus no 25, quando está falando com eles, diz, honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. A palavra de Deus reconhece essa dificuldade de enxergar. Versículo 16. Uma dificuldade de crer nas coisas espirituais. Mas Jesus não deixa passar em branco. Não é algo que é determinante. A sua dificuldade de enxergar espiritualmente não é algo determinante. Porque no versículo 25, Jesus... Dá aqui um, chama a atenção deles, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Por que Jesus diz isso? Porque as escrituras sagradas haviam prometido a vinda do Messias, daquele que ia transformar as suas vidas, daquele que ia transformar a sua nação. Não propriamente, exatamente da maneira material e física que eles pensavam. Mas Jesus veio para fazer muito além, amém? Jesus veio para fazer muito mais. Muitas vezes nós temos uma esperança e achamos que ela é a solução para a nossa vida. Mas Jesus quer e vai fazer muito, muito, muito mais daquilo que nós pensamos, não é? Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos, e na continuação, né, Eduardo? E até mesmo daquilo que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Que opera em nós. Amém? Infinitamente mais. A esperança deles era uma esperança limitada. Uma esperança que talvez um estadista, um governante, um presidente, um rei, pudesse mudar a situação daquela nação. Mas Deus queria muito mais para aquela nação. Amém? Deus quer muito mais para a nossa nação. Deus quer muito mais para o nosso país. Deus quer muito mais para a nossa cidade. Deus quer muito mais para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E Deus quer muito mais. Aponta para o irmão do seu lado. E Deus quer muito mais para a sua vida. Amém? Ele tem muito mais para a sua vida. O limite da imaginação, do sonho, dos planos desses dois homens. E Deus tem muito mais. Deus não quer só trazer uma solução material, física, temporal. Deus quer trazer uma solução eterna. Deus queria perdoar pecados. Deus queria transformar vidas. Deus queria restaurar vidas, famílias, casamentos. E é para isso que ele veio. E eles estão ali diante de Jesus, limitados na sua imaginação, limitados nos seus alvos. Como eles estavam pensando pouco, como eles estavam querendo pouco. E Deus tinha e Deus tem muito mais para nós. Amém? É o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, não é? Não tinha acabado o dia. Jesus prometeu que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Amém? E aliás, aqui ele já tinha ressuscitado. Tem coisa que a gente não viu, mas Deus já está fazendo. Tem coisa que a gente não está vendo, mas Deus já está fazendo. Tem coisa que a gente acha que nem vem mais, mas já é uma realidade. Já é uma realidade. Eles não esperam mais, versículo 21, esperavam, mas é uma realidade, Jesus está vivo. O Salvador, aquele que veio para perdoar os meus e os teus pecados, ele vive. E nessas alturas que eles estão ali, desesperançosos, frustrados, eles não sabem, mas eles estão diante da solução. Amém? Você está diante da solução dos seus problemas, que não sou eu, né? Você está virado para cá, você está diante de Jesus, ele é o Salvador da sua vida. É ele que tem solução para você, é ele que tem solução para mim, eu estou diante daquele que tem solução para a minha vida, que é Jesus de fato, tem transformado. Eles falam ali, eles dizem, é verdade que algumas mulheres, né? É verdade, né? Por que que Jesus chama a atenção deles? Você já pensou nisso? Porque aqui tem duas coisas. Jesus prometeu que ele iria ressuscitar, que eles não ficariam desamparados, que eles não ficariam perdidos. Aqui há a promessa das Escrituras Sagradas, e aqui existem sinais. Algumas mulheres, eles estão dizendo, é verdade, que algumas mulheres afirmam, final do 23, que ele vive. Depois, no 24, eles dizem, de fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Olha os sinais, não é? Tem sinal, tem evidência, tem exatidão daquilo que as mulheres falam, né? Você que costuma não prestar atenção naquilo que as mulheres falam, preste atenção, amém? As mulheres aí podem dizer amém, aleluia, amém, né? Desconsideraram, mas elas, mais uma vez, ou quantas vezes aqui, elas têm algo para compartilhar. Elas estão, de fato, sabendo antes do que os homens. Mas eles disseram, mas os apóstolos, né, mas não ouviram. Elas viram, mas os apóstolos não, os discípulos não. Elas viram e eles não acreditaram. E Jesus está chamando a atenção deles, né? Quem é que chegou primeiro na fé aqui, lá na sua casa? Vamos fazer um teste. Se foi a mulher que chegou primeiro na fé, que se converteu primeiro na sua casa, se são as mulheres levantam a mão e ficam entre o casal, tá? Entre o casal. E quem não é casada e é jovem e chegou na fé antes dos seus pais, levanta a mão, tá bom? Mulheres, casamento aqui, ó. Mulheres que chegaram na fé antes do marido, levanta a mão, fica com a mão levantada. Quase que eu levanto a minha, né? Aí, fica com a mão levantada. Deixa eu dar uma olhada aí. Tem gente, eu acho que está com vergonha aí, não. Levanta que não, a gente não vai perguntar nada. Lá em cima. Cadê as mulheres que chegaram na fé antes do que os maridos? Quer dar uma olhada na sua volta aí? Quer dar uma olhada? Olha lá em cima, lá. Cada vez levanta mais mão, né? Amém? Pode baixar. Entre o casal, o homem que chegou na fé primeiro que a sua esposa, ou o jovem que não é casado, antes dos seus pais. Os homens, quando é esse o caso, levanta a mão aí. O homem que chegou primeiro. Olha aí. Está aprovado, né, irmãos? Está aprovado. Está aprovado. Aqui as mulheres viram Jesus primeiro, né? Não é, isso aqui não é guerra dos sexos, né? É uma constatação. Quantas vezes a mulher chegou em casa com uma notícia, eu vi Jesus, né? E o marido talvez pensou, mas como? Jesus já morreu, né? Ou Jesus está tão longe, está tão distante. E ela diz, olha, a partir daqui a nossa família não será mais a mesma. A partir daqui a nossa vida vai mudar. A partir daqui o nosso casamento vai mudar. Nossos filhos vão mudar. Nossa situação econômica vai mudar. A nossa saúde vai mudar. O nosso humor vai mudar. A partir de agora tudo vai mudar. E talvez o homem não acreditou, né? Mas aí ele começou a olhar para o comportamento da mulher que começou a ser transformado por Jesus. E com o tempo ele passou a enxergar e ele diz, amém? Elas tinham razão. Ela tinha razão. Jesus está vivo e de fato ele pode fazer a mudança na nossa vida, a mudança na nossa família. Jesus veio, Jesus chama a atenção dos discípulos por não crerem. E aí ele começa, no versículo 20, 27, começa a falar das escrituras. Está com sua Bíblia aberta aí, versículo 27, vai falando das escrituras. E quando ele vai falando, a noite chega, anoitece, e os discípulos dizem para ele, Jesus já quer partir, os discípulos dizem para ele, fica mais um pouco, né? O constrangeiro. Versículo 29, o constrangeiro dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina e entrou para ficar com eles. Você já pensou, se os discípulos tivessem deixado Jesus ir embora, eles não teriam reconhecido que quem esteve com eles, falando das promessas, falando das escrituras, falando do Messias, que é ele próprio, se eles tivessem deixado a oportunidade passar, se tivessem deixado Jesus passar, teriam perdido esse momento de estar, de reconhecer, de ter os seus olhos abertos. Versículo 31, então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, amém? Abriram os seus olhos e reconheceram que estavam diante daquele que realmente veio para transformar a sua nação, que veio para transformar a sua vida. E aí logo ele desapareceu e eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Um fogo de Deus, né? Nos incendiava, o coração ardia, uma chama espiritual, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, um fogo no coração, quando eles estavam ouvindo das Escrituras Sagradas. Quando você abrir a sua Bíblia e começar a ler, pode ser que no primeiro segundo, nos primeiros momentos, pode ser que dá aquela luta, que dá aquela resistência, que dá aquela dificuldade. Mas ali você insiste lendo e o que acontece? Começa a vir um fogo de Deus no nosso coração, e aquelas palavras começam a nos trazer esperança, começam a transformar a nossa vida. Se eles não tivessem insistido, que feliz insistência. Olha aí, os insistentes, os perseverantes, eles recebem a bênção de Deus. Amém? Insista, né? Insista com Deus. Insista na presença de Jesus. Fique mais tempo com Ele. Chame Ele. Fique mais tempo, insista. E bênçãos, revelações vão acontecer na sua e na minha vida. E diz ali, né? Então, que na mesma hora eles voltaram, voltaram e lá encontraram os irmãos e a notícia já tinha se espalhado lá, né? Voltaram para estar junto. Ontem à noite, estava lá junto a algumas famílias, era o aniversário de um irmão e eu dei uma passadinha lá já tarde, acho que umas 10 horas ou mais, passei naquele irmão que estava de aniversário para dar um abraço nele. E lá estavam o cunhado dele e a cunhada dele, o cunhado e a cunhada, que quando ele se converteu, ele e a esposa, quando eles se converteram, cunhados e irmãos se afastaram deles, né? E agora esse cunhado que por alguns anos, o cunhado dele, irmão da esposa dele, esse pessoal que algum tempo teve longe porque eles se converteram, porque eles tiveram uma mudança na sua vida, não para pior, mas para melhor, né? Mas eles estranharam aquela mudança, eles se chocaram com aquela mudança e eles deixaram de se dar. E lá naquele aniversário dele estava lá o cunhado, que é irmão da esposa dele, né? E eu estava ali numa rodinha conversando com ele, com o cunhado, e o cunhado agora tá indo na igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. E o cunhado começa a entender quem é Jesus. E o cunhado disse para ele assim, a gente um tempo, a gente até teve brigado, mas foi por minha causa. E ele disse, e eu estava errado. Que legal, né? Assistir isso. Talvez lá no passado alguém disse, puxa, a gente se converteu, conheceu Jesus, anda com Jesus, e as pessoas se distanciam da gente. Mas agora eles estão voltando justamente por isso, porque eles conhecem Jesus. Amém? Se alguém se distanciar de você, não porque você errou, não porque você piorou depois que conheceu Jesus, mas você melhorou. Alguém se distanciou de você? Fica firme com Jesus. Eles vão voltar. Eles precisam de uma referência para mudar a própria vida deles, né? Algo lindo. Os discípulos voltaram, andaram para Emaús, quando viram Jesus, rapidamente, caminho inverso. Vamos para lá contar para os apóstolos. Voltaram, chegaram lá, a notícia já tinha se espalhado. Versículo 34, está aberta a sua Bíblia aí? Os quais diziam, o Senhor, versículo 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou. Amém. Vamos nos colocar em pé? Quero pedir que os irmãos do louvor venham para frente. Fala para o irmão do seu lado aí, ele ressuscitou para melhorar a sua vida. É isso? Evidentemente, nós constatamos que ele ressuscitou para mudar a nossa vida. Ele ressuscitou não somente para nos alcançar, ele ressuscitou para alcançar também a nossa família. A grande notícia de um domingo como esse é que ele ressuscitou. Você pode curvar sua cabeça.